operando na frequência de 1550 kHz onda média, falando de seus estúdios, a rua Professor João Cândido Ferreira, 315, segundo andar, Apucarana, estado do Paraná, iniciando seus trabalhos correspondentes da de hoje, 1 de dezembro de 1981. Elevemos nosso pensamento a Deus, Criador de todas as coisas, pedindo sua bênção para mais breve.